Você está na melhor, Rádio Clube de Pouso Alegre, sempre em primeiro lugar. Você está ligado na melhor, Rádio Clube de Pouso Alegre, ZYL 280. Você se mantém informado nos 1530 da Clube de Pouso Alegre. Música, notícia, entretenimento. Sempre ao seu lado. Agora 6h22 na Clube de Pouso Alegre, nosso coração sertanejo até às 8 horas. Estamos em nome do Mercadinho Três Corações. Quem quer fazer economia, compra ali, ó, todo dia, aberto até às 10 da noite. Para você, dona de casa, chefe de família, na rua Três Corações, 1190 no São João. Em nome de Automec Peças e Serviços, cuidando do seu veículo para você rodar com total segurança. Todo tipo de problema tem profissional para solucionar na Automec. Ligue 3421-7809. São Joaço Ferragens, para o maior estoque, uma grande empresa com as máquinas mais modernas do mundo para fazer tudo conforme o projeto, seguindo as normas técnicas. Fale com o Serginho, toda a equipe da Pouso Aço Ferragens, Avenida Perimetral 1020, com o telefone 3422-4722. E vamos falar daquela comida deliciosa. Delivery faiseira. Isso mesmo. Isso. É o antigo, vamos dizer assim, não é muito antigo, restaurante São João, com a nossa amiga Glória. Agora é o delivery. É, delivery faiseira. Você liga, pede os seus manifestos. E tem promoção para esse mês de janeiro, e vamos seguindo, chegando modelos de qualidade aqui na Clube. É, essa moda você trouxe aí, né, Bandeirantes? Vamos mandar essa bola. Vai mandar essa agora? Vamos lá, ué. Manda aí. Rapaz, mas carma, então que eu tenho que gravar um áudiozinho desse caboclo lá de Frutal. É isso, manda um alô lá para Frutal. Que beleza, chegando aqui no nosso coração sertanejo, na Clube de Pouso Alegre. O grande amigo, grande artista, direto da minha cidade, da nossa cidade querida de Frutal, Moretti, o cantor Moretti, com a participação de outro grande astro da música sertaneja, o Soleni, lembra dele? Solevante Soleni. E o Soleni canta junto com o Moretti essa música que já é um sucesso no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso, no Goiás. E agora vai ser aqui no sul de Minas também. Moretti e Soleni cantando Vou Criar Vergonha. Está ouvindo na Clube de Pouso Alegre, coração sertanejo. Que beleza, hein, rapaz? Coisa boa ouvir música desta qualidade, hein? Ficou chique demais. Esse modelo cantor Moretti lá de Frutal, com a participação do Soleni lá de Uberlândia. Bem demais. Que beleza, meu amigo TNTT, 6h33. Alô, Walter Fonseca. Walter Fonseca, aí na faisqueira curtindo a gente. E ele manda uma moda especial para sua irmã, a caçulinha da família lá no bairro Belo Horizonte. Loteamento Belo Horizonte, que bom. Alô, Ana Maria. Ana Maria, parabéns pelo seu aniversário. seja feliz, muito abençoada por Deus. Tudo de bom, parabéns de verdade mesmo aí do mano Walter Fonseca, de toda a família e de todos nós aqui da Clube. Obrigado pelo carinho de sempre. E o Gerson também, o vizinho aí do Walter Fonseca, pedindo um modão e também parabenizando a Ana Maria lá no bairro Belo Horizonte. Obrigado de coração mesmo. E quem está chegando para homenagear a Ana Maria? Américo Arantes e Elza Menezes, feliz aniversário. 18 de janeiro de 2021. Ô meu amigo Gerson, eu sei que esse é garoto em Timburé, rapaz, mas nós vamos falar do aniversário aqui, acabou fugindo o nome da música. Enquanto isso, quem tá chegando pra cantar? É, Tonico e Tinoco, amor desprezado. Agora, na Clube de Pouso Alegre, você se mantém informado com a notícia agora, no 1530 da Clube de Pouso Alegre. Que legal, que bacana, tá aí, rapaz, esse modão homenageando toda a região lá do estado de São Paulo, Minas Gerais. Todo mundo ouvindo. Muito mais você ouve, mais você gosta. Legal demais, Rádio Clube de Pouso Alegre, é o nosso coração.